andrecedesmoral.com.br. Só mais novinho, de short curtinho, pra descer embaixo, mais lentinho, bichinho, mais lentinho. Descer embaixo, descer bem devagarinho. Chama as novinhas de short gostinho. Pra descer embaixo, descer bem devagarinho. Vai, desce, desce, vai. Danilo Cedes Moral, ao som do meu pontinho. Desce, em nome de Rei do Tênis. Alô, Valmi, alô, Alisson, quebra aí. Noite do Mirote. Desce, desce, vai. Desce, desce, vai. Desce, desce, vai. Bem devagarinho. Canecão Lanches. Estourou, Dané, estourou, estourou, estourou, estourou, parceiro. Desce, desce, vai. Desce, desce, vai. Desce, desce, vai. Vem devagarinho. Desce, desce, vai. Na onda, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho. Bem devagarzinho, vai. Pode ser mais lento, pode ser mais lento, bichinho. Chama as novinhas de short curtinho. Pra descer embaixo, descer bem devagarinho. Chama as novinhas de short curtinho. Embaixo desse bem devagarinho. Família Bracadabra, em breve tem a nossa rochadeira, viu? Bem devagarinho, chama as novinhas de short curtinho. Pra descer embaixo desse bem devagarinho. Desce, desce, vai, desce, desce, vai. Ao som do meu pontinho. Desce, desce. Danilo Cedes Moral, tá mesmo mesmo. Dançando, nunca vi esse menino dançando. Bem devagarinho, desce, desce, vai. Desce, desce, vai, desce, desce, vai. Bem Caxias, Daniel Estilo Céu, Pablo Menção Farra VIP. Toma Pix, vambora!